chamada. Neste deserto, neste deserto, neste inverno, meu corpo esfria. Melhor à noite. Mas noite é dia. Neste deserto, neste deserto, mas isso é pouco. Pode ser tudo. Mas tudo é nada. Neste deserto, neste deserto.